pega nós pra encostar. Marreta recorde, todo dia. No peão da madrugada, tretas acontecem, tretas sumariadas. Liga o mano lá que tá da festa semana passada. A pergunta não cala. Onde é a balada? Aquele mesmo lugar. Vou encostar. A frente estrumbada, só mulher no lugar. Nunca gostei de fila, essa tá legal. Senti o aroma de mulher, não tem como passar mal. Tô com o nome na lista e não tem segurança. Tá elegante demais e que não haja mudança. 5 minutos aqui, por ela sou revistado. Achou o green no meu bolso, mas sou liberado. Na pista vejo a ruiva, freneticamente. Vou no balanço do balançar da comissão de frente. Pra eu sair daqui tem que sacar o malote. Ela desce até o chão, estila drops like it's hot. Ela remexe bem, logo vou atracar. Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar. Ela remexe bem, vou arrastar já já. Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar. Olha aquela preta, desse jeito mata o pai. Em fevereiro é destaque, não abre ala do vai vai. Um monte de novinha vai vendo, não tem criança. Caçando drink em bagunça, ninguém quer aliança. Vou chegar na melhor hora, se pã. Tá tendo de todo tipo, solta agulha, escarpã. Ai, ai, ai, lindas gueixas e seus leques. Brunetes com espartilhos de latex. Observando bem, ação e reação. A de Chanel ligar no beck, a de dread puxar a mão. Área de fumante, bang envolvente, nada de diferente. As gêmeas no polidense. Fumaça vai, fumaça vem. Fumaça acaba, mas o término da sessão é lá em casa. Estranho por aqui e ninguém encontrar. Foi só pensar. Jamais, vamos acordar. Ela remexe bem, logo vou atracar. Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar. Ela remexe bem, vou arrastar já já. É um sonho truta, eu nunca mais quero acordar. Ela remexe bem, logo vou atracar. Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar. Ela remexe bem, vou arrastar já já. Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar.